Infame Mob. Pior é que ela olha como se eu fosse louco. Só porque eu saí de casa só com maço de Marlboro. Cê gosta quando eu canto rouco assim, respeitando o espaço mútuo pra não criarmos tumulto. E eu te entendo, cê me entende bem. A noite é convidativa, como qualquer carro na avenida. Hoje o meu vai bater. A noite é convidativa, como qualquer carro na avenida. Hoje o meu vai bater. Pior é que ela olha como se eu fosse louco. Só porque eu saí de casa só com maço de Marlboro. Gosta quando eu canto rouco assim, respeitando o espaço mútuo pra não criarmos tumulto. E eu te entendo e cê me entende bem. A noite é convidativa, como qualquer carro na avenida. Hoje o meu vai bater. A noite é convidativa, como qualquer carro na avenida. Hoje o meu vai bater.